4082 para o localizador à direita 075. Direita 075 pro Loki. Azul 4082. 3660 solo azul 4, livre à direita em solo. 121 decimal 9. Levando 219, bom dia, até já. Colo 600, direita 080 para o localizador, desça para 2000, chama estabilizado. 080 para o localizador, estamos efetuando o aeronave para 10-6. Ok, então vou modificar, vou ir para o Serra Vita 366, a última altitude foi 2000 pés para aproximação à RNAV. Positivo, Serra Vita 366 para 2000 pés, obrigado. 600. Sereio 2230, solo azul 97, livre à direita, agilizando se possível, chame solo 121 decimal 9. 219, tá certo. Autonomia 0326, alterno Fortaleza. Antônio Canteiro, sua direita, Índia Alfa, reporte 1, Stotoxia Delta, gol na 754. Índia Alfa, repartante da Delta, gol na 754. Pausado, pássaro 223, alegrou na sua escuta. Pássaro ingressa na Alfa, reporte 1, Stotoxia Kilo, pássaro 2230. Via Alfa, reportante da Stotoxia Kilo, pássaro. 806, cópia. 806. Matajou autorizado 230, via Golf 677, decola pista 10, aposta na esquerda. Subida a Pouca, transfere a Caju. Controle 1 na 9, decima 8, aciona 5423. Delicador Aracaju 230, Golf 677, decima 0, Pouca Aracaju. Controle 198, transfere 5423. Correto, acionamento. 8001, cópia. Torre Azul 4082. 5082, continua a aproximação, guarda de pista livre, forma os primeiros 1200 metros fechados. Menos 1200 os primeiros, tá bom, obrigado. Azul 4082, na sua escuta. Pé ingresso no pátio principal. Pé ingresso no pátio de casa, reportarei no final do pátio 3, 6, 6, 6, 6. 8001, autorizado a Recife, nível de voo 330, para o uniforme MISC 58. Decola da pista 1 a 0, aposto na esquerda. Subindo a Pouca, transição Aracaju. Controle 199, décima 8, aciona 5434. Levando nível 330 para Recife, abre o ISC. Abre o ISC 18, saída Pouca, transição Aracaju. Transponda 5434. 8001 no 600 da pista. Tá, 8001. Controle 1998, certo? A pista está consumindo uns 1200 metros em praticáveis. Mantendo 10 metros da pista, controle 7998, 800. Solo, gol 754, pode seguir em frente? O 754 pode prosseguir em frente, só já pode ir antes da Delta, tá? Tá ingressando até com seu Delta. Seguinte, antes da Delta. O Passaredo pode ingressar naquilo, parte 3, na minha escuta. Ok, via Kilo, parte 3 na sua, Passaredo. Solo Salvador, Andrés 67, Leidão Pedro Lopes. Os últimos 721, destaques em frente de Alfa, vai reportar antes do Taxi Delta. Correção, antes do Taxi Kilo, certo? Mantém antes daquilo o reporte para ingresso do parte 3. Via Alfa, reporta antes do Taxi Kilo para ingresso do parte 3, Andrés 67, Leidão. travada, azul 4082. Azul 4082, autorizado, pouso pista não zero, vento 180 graus, não zero longe, cabeceira de Joca. Nível pouso, azul 4082. Ela vai para 1-1 e você é da área remota 1-2. Tentando finalizar 2, tá? Chegando 2-2, 3-0. Sim, sim, está adiantando até a remota, terra remota 1-2, passarei. Antes da Delta e daquilo, vou no 754. Pode ingressar na Delta, mantenha a posição na mesma assinatura. Agora 1-8-6-2 para ingresso e decolagem. Ajuste 1-0-1-2, bom voo. Ingressa na Delta e chama a torre 18-6, eu vou no 754. Bom, boa tarde. E boa tarde. Torre Salvador, eu vou no 754, quanto espera? 1-7-5-4. Está pronto, decolagem? Pronto. A gente vai alinhar e manter cabeceira deslocada no 0, preparando-se para a decolagem, gol 1754. Ali mantém na 1-0, gol 1754. Os 21 livre à direita no solo, 121 na sua 9. Direita 219, azul 4082. Antes do ataque feio, Kilo, exército 6729. Salve Salvador, boa tarde, azul 4082, livrando na Golf. Gente, ingresse na Alfa Porte antes do ataque feio, Kilo, azul 4082. Alfa, reportar antes daquilo, 4082. 6721, pode prosseguir, táxi em frente, Alfa, Juliette, reporte. Não, ingressa no táxi quilo, essa esquerda, venha pelo pátio 3, destino para ingresso no pátio principal, o Juliette 6721. Esquerda, e aqui para o pátio 3, reporte para o pátio principal, 6721. Paulo Salvador, o tanto aí, com meia milha, está na casa, 9-0. Contra a cópia? Placa autorizado 9-0, via Golf 677, decola pista 10, após a esquerda, subida pouca, terceira Caju, controle 1-9-8, aciona 5-4-3-3. E autorizado Aracaju 1-9-0, via Golf 677, decola 3, terceira Caju, 1-9-8, ok, o trem está baixado e travado. Tive pouso para o 1600. 1754, decolou os 23, chame controle 119-8. 198, bom trabalho, bom 754. Finalmente, bom voo. Autorizado, ingresso no parte principal, portão 8, 2672. 754. Azul 4082, passando através da Eco, a próxima esquerda Aquilo. Ingresso na Aquilo, reporte na saída do pátio 3, para ingresso no pátio principal. Aquilo reportará. Paulo Salvador, voa no 806, pois tiver estacionamento, posição 4. Autorizado Cimitax, voa no 806. Autorizado. Salvador, Muito boa tarde, passarei 2230, Boeing 3, Motown 2, autorização de tráfego, conquista 180. Bom dia, vai de cópia, passarei 2230. Madame, senhor, grau de serviço já. Uno 600, solo de 25, chaminho, livre de direção de solo, 121, décimo 9. 219, livrar a direita, 600. Um 600, livrou. Doce em frente, Alfa, reporte antes do ataque Kilo, vou 600. Alfa, reporte antes da ataque Kilo, vou 600. Um 600, livrou. Doce Salvador, boa tarde, TAN 3834, estabilizado o localizador, pistão 90, tem o capavista. 3834, continua a aproximação, reporte, marca 2, TAN 3, pouso baixa travado em fãos primeiros, 1200 metros fechados. Afirmativo, formará externo, motor checado, 3834. Pode ingressar, porta 9. Ah, então tá bom, com 4082 tá livre, ingresso. Para Guarulhos, tá sem sector aí, nível 3, 6-0. 190 graus, 08 nós, cabeceira deslocada. Ativo 7, cabeceira deslocada, tá 303, 4 tempos autorizados. Informação isso. 35491 no Salvador, via chegada BOMF, desça para 2012. 2012, pessoa da BOMF, 5491. Gol no 754, chame o centro, 12685, gol no 754. 12685, 754. Boa tarde. Trip 5491, acione identificação na descida para 2000 pés. Está passando a Lagoinhas agora. Passando a Lagoinhas, 5491, estou no ideal. Fox Quebec. 600 até a próxima data, tá? Foi Vilo. Vamos ingressar, eu vou no 600, tá? Pátio 3. E o reforço de cima do Pátio 3 foi ingresso no Pátio Principal. Tem ingressa na Vilo, Pátio 3, reforço antes do Principal, 600. Agora com transição Junior. Tá, é o Diner, ok. Acha no funcionamento. Chama o funcionamento, 3176. O 1-8-0-6 pode ingressar na Delta, mantenha a posição na mesma, chame a torre 1-8-6-12, ajuste o 12. 12 ingressa na Delta, torre 1-8-6. 1-6-0-0, ingressa na parte principal, portão 6-12. 6-12-6-0-0. Sou perguntando se está pronto com 1-8-0-6. Não me entendi, pode confirmar de novo? Tava perguntando se estava pronto a decolagem, agora mantenha a posição na Delta. Mantenha a posição na Delta, está pronto. 3834, solo 30, livre à direita, chame solo 1-2-1-9. 1-2-1-9. Okay, ingresso na alta, reporte antes, taxi aqui no Potro 834. Ingresso na alta, informar antes daquilo, 3834. Torre, Salvador, muito boa tarde, o gol 1328, está passando sempre abaixo da base. 1-3-2-8, autorizado, pouso pista no 0, vento 180 graus, 1-0 nós, cabeceira deslocada, 1-2-0-0 metros. Autorizado, pouso para o 1-3-2-8. Cabeceira deslocada, 1.200 metros, positivo? Afirmo. 1-6-6, bom? Pushback, acionamento no 1. Alô, me chame táxi. Beleza, toma táxi, tá ok. Salvador, 8001, pushback acionamento, remoto no 3. 8001, pushback na remota, chame táxi. Chamará. Devo, colega, chegou um pouquinho pra frente, já tá feito. Eu não consegui entender a mensagem, dá pra repetir, por favor? 3234, pedimos o colega da Gol, na sala 3, chegou um pouquinho pra frente, sem se garantir ali. Sim. Vou repetir, eu tô no 3234, pedimos o colega da Gol, chegou um pouquinho pra frente, um ponto de espera, a fim de garantir a passagem, caso autorizado pra você. Estou falando com ele aqui, mas ele pode ir um pouco mais pra frente. Então, se não for, aí, se não puder, aí mantenha a posição antes daquilo. Você pode ter certeza que se não puder, eu vou manter a posição. Tá certo. Temo antes daquilo. Passo antes. 1-8-0-6, ali mantém cabeceira deslocada 1-0. Ali mantém, bom, 8-0-6. Pátio de cargas e reposte na saída do pátio para ingresso no pátio principal. Automotivo autorizado o ingresso naquilo e tomará para o ingresso no pátio principal. Tá, 3-2-3-4. Vetoração, sequenciamento, direita, proa 240, em caso de falha de comunicações, voe para o rádio farol Sindra, magnética é 1-1-0 para espera. 5491, 240 pela direita, caso de falhas, 1-1-0 de Sindra. Webjet 6702, desça para 2000 pés. 2002. Ghost 1011. Rio Yuan 02. Daqui é logo 1328. Solo Salvador, voo 924, autorização Maceió 350, informação WIS. Pode ingressar no pátio principal, portão 4, 3834. Gente, autorizado para o portão 4, 3834. Bianca 6320, control, clean to 3000 feet, altimeter 1011. AMA arrival, standing by for RNAV approach. Roger, 1011, down to 3000, standing by for our nav approach, Avianca 6320. That's right, you are number 3 for landing. Roger, sir. Controle Salvador, going 806. 2-1, atende a informação X-ray. 721, confirma destino Fortaleza. Afirmo Fortaleza. 3110 do repetitivo, saída prevista, MOMO, transição frate, aguarde cópia. 80 nós. 1-8-0-5491. Afirmativo, vai navegar no máximo mais 3 milhas para girar à esquerda. Câmbio. 3 milhas para girar à esquerda, ciente pro Web. O 3-2-3 só está mantendo a posição, aguardando a liberação para ingresso aqui no gate. Táxi via Alfa Kilo Pátio 3, chame para ingresso Pátio Principal. Três-quatro, confirme, não tem operador de finger? Operador tem, agora sim liberado a entrada, o ingresso na finger. Gente. Alfa, próximo Kilo 1328. 1328, táxi via Kilo Pátio 3, chame para ingresso Pátio Principal. Kilo Pátio 3, chama para ingresso no principal, ano 328. Solo, pode confirmar a subida prevista para 1924? Objetivo, bom pouso. Com 43 a bordo, 4 horas, alternando agora Natal. Avianca 6320, after talk, flight to Serra Vitor 366, over. Roger, after talk to Sierra Sierra Victor 366, thank you. 4 horas, Natal. 143 a bordo, altímetro 10111. Livre táxi via pátio principal, reporte através do portal 612. Livre táxi, reporte através do 62801. 1328, táxi via pátio principal, portal número 3. Gente, principal para o portão 3, gol no 328. Solo Santo 3566 no Uno Push, vai estacionamento. Aguarde aeronave ingressando para estacionamento, 3566. Solo Salvador, pode confirmar a cópia do 2230 da passarela de por gentileza? 2230. Cópia do 2230, por gentileza. Está autorizado, conquista 180. Saída Gole, Eval, apoio direto. D4 Salvador 0, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5427. Afirmativo 80 para vitória da Batista, saída agora e exala após direto, decola da 10 com curva direita, 798 ao controle, 5427 ao transponder, passaria do 2230. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, obrigado. 80001 no táxi via Juliette e Alfa, no ponto de espera chame torre 18 decimal 6, bom voo. Juliette Alfa 36, obrigado, boa tarde. Excelente, chama para o táxi. Livre, vai formar o táxi, está 3566. Para, puxa o estacionamento, parceiro 2230. Autorizado, chama para o táxi 2230. Chamará para o táxi 2230. O 1924, pronto para a cópia? Afirmo, pronto para a cópia. 1924, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5440, coteja. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Saída é Puca, transição Aracaju, decola da pista 90 com curva à esquerda. 198 controle, 5440 o transponder, 924. 924, protegimento correto, chama para pushback acionamento. É para posicionamento, 924. Fã 8001, táxi via Alfa Delta, na Delta chame torre 18 decimal 6. Alfa Delta, centro 186, 8001, obrigado. Jet 6721, pronto para a cópia? Sala 4, 6721. 6721, autorizado Fortaleza, nível 310, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5420, coteja. Autorizado para Fortaleza, nível 310, Upper Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, Momo, frote à saída, controle 198, transponder 5420, Webjet 6721. 6721, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamar quando pronto, 6721. Falou, cordial, boa tarde, 3661, com a informação X-Ray, autorização para a ilha. 3661, 220 do repetitivo para Ilhéus, saída prevista da El Transição Coral, aguarde cópia. Da El Coral, aguardando cópia 3661. Boa tarde, 8001, tá no ponto de espera, dá 10 pronto. 8001, confirme esse visual com ATR, na, passando o marcador externo agora. Afirmo. Após pouso do tráfego autorizado, alinhar e manter a cabeceira 1-0. Após a TR, alinha e mantém na 10, 8-0-0-1. Vai ver, 7-0-2, solo 4-3, livre à direita no solo 1-2-1, décimo 9. Direita, 2-1, obrigado. Taxi Passaro 2230 com 26 POB, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Confirma os dados, 2230. 26 POB, 3 horas e 30, alterna Salvador, 2230. 126 a bordo, altímetro 10 no 1, táxi via Juliette, Alfa e Delta, na Delta, chame torre 18-6, bom voo. Juliette, Alfa e Delta, na Delta, 118-6, obrigada, bom trabalho. Solo Web 6702, livrou na sua escuta. 6702, táxi via Alfa, repórter antes da Taxi Aquilo. Alfa, repórter antes da Aquilo, 6702. Solo o Tantri 566 para o táxi, o POB 106, autonomia de 2 horas e 51, alterna, descida. 320, thank you.